quero saber como anda isso por aí. Dona Araci, Dona Araci, quero saber como anda isso por aí. Como vai o seu malhado, seu marido em servidão? Ainda está desconfiado, ainda está desconfiado que é lesado pelo irmão. Dona Araci, Dona Araci, Dona Araci, Dona Araci, quero saber como anda isso por aí. Dona Araci, Dona Araci, Dona Araci, Dona Araci, quero saber como anda isso por aí. Como vai a sua filha que namora no porão? Se a senhora não esfria, se a senhora não esfria, quero uma apresentação. Dona Araci, o que é? Dona Araci, o que é? Quero saber como anda isso por aí. Dona Araci, o que é? Dona Araci, o que é? Quero saber como anda isso por aí. Como vão as suas joias? Tão bonitas eu não meto. Não passavam de pinóia, não passavam de pinóia, davam deco todo prego. Dona Araci, Dona Araci, Dona Araci, quero saber como anda isso por aí. Dona Araci, Dona Araci, Dona Araci, Dona Araci, quero saber como anda isso por aí. Que foi feito do Renato, que malvado, que troféu. Que pisava em meu sapato, que cuspia em meu chapéu. Dona Araci, Dona Araci, quero saber como anda isso por aí. Dona